aquele salve pros parceiros aliados. Aqui é o DPR, tá ligado? Em 2012, nós tá no corre atrás do ouro e não do bronze. Pro olho do mundo, mais um louco vagabundo. Poeta, artista, delinquente ou terrorista. Meu ponto de vista, mais um brother ativista. Da vida dura, logo hardcore. Essa é minha crença, nossa sentença. É vida dura, do protesto à resistência. Sim, bater de frente com as tretas que nos oprime. Se isso for crime, pode trazer as algemas. Que aqui só tem maloqueiro contra o teu lema. Só vida louca que chega mudando o tema. Cidade triste, concreto mata e engole quem não resiste. Só mais um revoltado que anda na contramão. Que o teu sistema tentou, mas não matou. Não sou viciado, nem detendo. Que o teu sistema corrompeu e aprisionou. Eu tenho gatilho em minha mente. Pro problema tem de frente. Descarrega o tambor, flow, flow. Cara a cara com o inimigo. Viro no peito de quem atrás o meu caminho. Informação ao invés de condenação. Soldado armado do esquadrão periferia. Que tem realidade, facção de artilharia. Quadrilha de bumbicagem. Os maloca fazendo racha, tomando ruas e praças. Pra tua decepção, indústria bélica da função. Tá no corre sempre a milhão, rimando a revolução. Que são poucos que chegam pra te ajudar. Mas tem uma pá de pilantra pra te atrasar. Uma pá de tretas, canalhas, intrigas pra pretensar. Então quem se habilita vem tentar nos parar. Eu vou te adiantar, não vai constar. Essa é minha crença, nossa sentença. Isso que livra os irmãos da penitência. Essa é a minha crença, nossa sentença. É vida dura do protesto à resistência. Essa é a minha crença, nossa sentença. Isso que livra os irmãos da penitência.